Boa noite, cavaleiro. Ah, boa noite. Eu tenho mesa reservada para dois, em nome de Pierce. É, mesa para dois. O senhor reservou? É, foi o que eu acabei de dizer. Ah, perdão, cavaleiro. É Pierce com P, eu suponho, pois não? Isso. Uhum. Vejamos. Pierce. Ah, sim. Aqui está. Essa mesa aqui está boa? Essa não. Eu prefiro aquela ali, mais no canto. Ah, sim. Como o senhor quiser. Com licença. Grato. É só o senhor? Não. O senhor espera uma pessoa? Claro. Por que você acha que eu ia reservar uma mesa para dois? Ah, pois não, é claro. Ah, você está aí, Donald? Boa noite, madame. Obrigada. Você podia ter me esperado, né? Para variar, eu não sabia o seu programa, não é mesmo, Ana? Você sabia muito bem o meu programa, Donald. Nini, madame. Obrigada. Quer dizer que eu vou ter que ler tudo isso, né? Bom. Oh, meu Deus, cadê meus óculos? Aceitam um drink antes de pedir? Não, obrigado. Ah, não. Vai dizer que eu esqueci os óculos de novo. Para que talvez um vinhozinho. Ah, sem dúvida, cavaleiro. O que é que foi agora, hein? Meus óculos. Eu esqueci. Isso quer dizer que eu vou ter que ler para você o menu inteirinho de novo? Um cigarro, Donald. Eu preciso de um cigarro. É, fogo, madame. Obrigada. Ou você lê o menu para mim, Donald, ou eu adivinho ele. Você quer trazer um cinzeiro, rapaz, por favor? Pois não, cavaleiro. Eu não entendo porque você não leva sempre o raio dos óculos na bolsa, Emma. Eu estava lendo de tarde, esqueci os óculos em casa. Foi só, Donald. O cinzeiro, madame. Obrigada. É, quer me trazer a carta de vinhos também, por favor? Vinhos, claro. Um momentinho, por favor. Bom, então vamos lá, Emma. Você está prestando atenção? Entradas. Hors d'oeuvre variados. Coquetel de camarão. Melão com presunto. Boa noite, cavaleiro. Boa noite. Boa noite, madame. Boa noite. Mesa para dois? Mesa para dois. Tem reserva? Não, não temos reserva. Um momentinho, por favor. Ai, tomara que tenha lugar. Claro que vai ter lugar. Nossa, olha quem tá aí. Quem? Onde? Ali, ó. O Donald Pierce e a mulher. Melhor a gente ir lá cumprimentar. Não. Não vamos, não. O quê? Vamos tentar outro restaurante. Eu não vou para outro restaurante de forma alguma. Eles vão querer que a gente sente com eles. Vamos para um outro restaurante. Eu não vou a lugar nenhum. Eles ainda não nos viram? Rápido. Eu não estou a fim de papear com eles. E por que não? Desculpem a demora, sim? Aquela mesa ali está boa? Oh, mas é do lado da mesa do Pierce. Bom, ainda bem que tem aquela coluna no meio. Por aqui, por favor. Você não vai querer que eu finja que não vi o meu chefe, vai? Nós vamos ter que fingir que não vimos eles. Mas é claro que nós vimos eles. Por quê? Eles não nos viram. A gente podia sair agora. Não, agora eu não saio. Por favor. Obrigado. O que há com você? Ah, nada não. Com licença, cavaleiro. Eu achava que você se dava bem com eles. Eles são boas pessoas. Com licença, cavaleiro. Engraçado. Até hoje você sempre conversou normalmente com eles. Vão querer um drink antes da refeição, cavaleiro? Não, obrigado. Você sempre mostrou boa vontade com eles quando eles nos convidam, não é? Hoje não. Hoje eu não quero sentar com eles. Com licença, sim? Linguado à moda da casa. Lagosta termidor. Lagosta grelhada. Camarão. Tudo quanto é tipo de camarão. A carta de vinhos, cavaleiro. Obrigado. Cherne com mexilhões. Com licença, sim? Cherne sem mexilhões. Eu não vejo você há 3 semanas. Seria melhor se a gente ficasse a sós. É você que tirou férias. Eu não. Eu não tirei férias. Pois podia ter tirado. Com licença. Cardápio, madame. Obrigado. Já disse que não dava. Olha, o nosso querido Pierce ali... Cardápio, cavaleiro. Obrigado. O Pierce me deu trabalho para 1 ano, no mínimo. Não foi culpa minha. Eu não disse que foi culpa sua. Eu estava apenas explicando que não dava para tirar férias de jeito nenhum. Medalhão. Chateaubriand. Tournedot. Stecoquadra. Não. Eles ainda filé não escolheram. Mignon. Costeleta. Tirar férias com todo esse trabalho, agora que eu estou atolado de serviço. Se esperasse por você, Martin, nunca que eu poderia tirar férias. Então vamos lá. Vamos pedir. O rapaz está aí esperando. Não há pressa alguma, cavaleiro. Eu volto depois. Com licença. Arroz de pato. Frango Kiev. Frango à caçadora. Eu volto mais tarde. Galeto a primo canto. tenho que tirar férias sozinha. Garçom. Garçom, por favor. Não. Qual é a sopa do dia? Minestrone, cavaleiro. Ah, esquece. Como foi a viagem de volta, meu bem? Tudo bem. Tive que estar no aeroporto hoje às 7 da manhã e só aterrissamos aqui às 11. Olha, desculpe não ter ido esperar você. Eu não te esperava, Marta. A reunião de vendas, sabe, foi até a hora do almoço. Garçom. Com licença, cavaleiro. Garçom. Pois não, cavaleiro. Qual é a sopa do dia, hein? Minestrone. Ah, esquece. O cavaleiro já está pronto para fazer o pedido? Tem ovo pochê? Ovo pochê, ovo pochê. Se tivessem ovo pochê, teriam botado no cardápio, não é mesmo? Ovo pochê eu acho que não temos, madame. Ah, eu pedi por pedir. Eu li o cardápio inteirinho em alto, em bom som. Não li, Emma. Não sei, leu? Eu cheguei ao fim, não tem 2 minutos, Emma. Ah, não sei, eu não estava prestando atenção. Companheiro, nós ainda não decidimos. Pois não, cavaleiro, não tem problema. É melhor você ler tudo de novo para mim, Donald. Então vamos lá. Entradas. Hors d'oeuvre variado. Com licença, sim? Coquetel de camarão. Clima maravilhoso o tempo todo. Um sol de rachar e a ilha é uma graça. Sem dúvida. Bem, então vamos ver. Até agora nós temos um coquetel de camarão e um salmão defumado. A lagosta é fresca? Fresquíssima, madame. Recomendo pessoalmente. Então eu vou querer lagosta termidor com salada, por favor. Para mim, frango à caçadora. Ah, pois não. Caçadora, termidor. Quer ver a carta de vinhos, cavaleiro? É melhor. Minha mulher, sabe, acaba de voltar de férias no Mediterrâneo. E depois de 3 semanas lá, ela deve ter tomado um certo gosto. Folgo em sabê-lo, madame. Um momentinho, por favor. Basta você voltar para começar tudo de novo, Donald. Eu não comecei nada de novo, Emma. Estou apenas dizendo... O que é, rapaz? O que você deseja? Eu pensei que o senhor já estivesse pronto para fazer o pedido. Não, nem eu nem minha mulher nos decidimos ainda. Quando nos decidimos, eu aviso. Claro, claro. Pois não, cavaleiro? Toda vez que você volta de um lugar ou de outro, é a mesma história de sempre. Você fica absolutamente insuportável. Foi ideia sua, não foi? Como é que eu ia adivinhar que eles estavam aqui? Foi ideia sua sair para jantar fora. Com licença. Já que as crianças não estão em casa, eu pensei que fosse uma boa ideia. Uma belíssima ideia. Espero que esteja aproveitando. Com licença, a carta de vinhos. Mas eu não sou adivinha, sou. Como é que eu ia saber que eles estariam aqui? Ô, garçom. Garçom. Pois não, cavaleiro? Eu tenho o prazer de informar o senhor que já chegamos a uma conclusão. Então vamos lá. É um coquetel de camarão e um melão para começar. Agora, se for melão muito bonitinho, todo cortadinho, deixa pra lá, não quero saber. Perfeito. Um linguado Meunier desossado, filé mignon com fritos, filé no ponto. Ah, perfeito. Um minutinho, cavaleiro. Meunier. Filé no ponto. Já escolheu o vinho, cavaleiro? Já. Branco. Branco, Emma. Vinho branco, Emma. Você vai querer vinho branco? Pra mim, tanto faz. Eu só quero meu copinho. Sim, mas branco ou tinto? Honestamente, tanto faz, Donald. Bom, tinto, então. O que é que nós temos em matéria de vinho italiano? Eles estão logo aqui atrás, senhor. Atrás da carta. Aqui está. Vinhos italianos. Nosso hotel tinha um vinho até que dos mais agradáveis. Eu pensei que fosse viagem de negócios. E foi viagem de negócios, Emma. Mas nós tínhamos que parar de vez em quando para comer, não é mesmo? Bom, vamos ver aqui. Chianti. Meu marido trabalhou demais na Itália. Coitado Rufino, dele. Parece que vocês não têm, não. Não sei como você conseguiu trabalhar com todo aquele sol. Rapaz, vamos fazer o seguinte. Você me traz uma garrafa desse aqui. É o Lambrusco. E uma água mineral. Pois não, cavaleiro. Lambrusco. Lambrusco. 104. Muito bem. E água mineral com gás? Com gás. Com licença. Como é que você fez para aguentar 3 semanas inteirinhas, Donald? Trabalhar, não é? Andava tudo meio complicado, mas no último semestre as coisas começaram a melhorar. As perspectivas com licença, são agora boas. Os talheres. Frango, madame? Não, o frango é meu. E não era sem tempo no que me diz respeito. O velho Pierce voltou hoje de tarde, primaveril, queimadinho como ele só. Não sei quantas aprontou lá em Roma, mas tudo indica que se divertiu muito, sabe? Com licença, madame. Os talheres. Pensei que fosse viagem de negócios. Eu não acredito que um contrato leve 3 semanas para ser assinado. Italiano é uma raça difícil, mas não tanto. Embora uma coisa eu te digo, se eu fosse casado com a Emma Pierce, me mandaria voando para Roma. Fala mais baixo, Martin. E não se vira tanto assim que eles podem ver. Tudo bem. Ele está de costas e ela é cega como uma toupeira. Não, não. Garanto que ele se virou com uma senhorina italiana, uma bela ragazza lá por Roma. Ele sempre misturou negócios com... Coquetel de camarão? É, para mim, obrigado. É os talheres, cavalheiro. E um filé para a madame. Não, não. O filé é para mim também. Negócios. Eu sinto muito, mas eu não acredito em você, Donald. O problema é seu, não é, Emma? Foi o que eu fui fazer lá. Você está mentindo deslavadamente. É, com licença, sim? E o problema era redistribuir uma rota de trabalho de forma que todo mundo tivesse pelo menos um dia de folga e três de trabalho, mantendo simultaneamente um nível normal de produção. Sei, Martin. Com licença, cavaleiro, o senhor já escolheu o vinho? Foi um problema sério, porque assim que se tira um homem da linha de montagem, tem-se que assegurar uma produtividade ininterrupta em qualidade e também em quantidade. Com licença, cavaleiro. Martin, o homem está esperando você escolher o vinho. Ah, claro, claro. Que tal o vinho da casa? Excelente pedido, cavaleiro. Excelente pedido. Então, me deu da casa, mas branco e não dos doces. Perfeito. Vinho branco da casa, ok. Pois não. Enfim, conseguimos. Botamos tudo no relatório e o Pierce está dando pulos de alegria. Quer dizer, só deu para ele dar uma olhada hoje de tarde. Mas com acredito licença, que o meu trabalho tenha causado... Melão para madame. Obrigada. Coquetel de camarão para o cavalheiro. Me desculpa, mas você está mentindo. Perdão, madame. Perdão, madame. Obrigado. É pão, torrada e manteiga. Com licença, sim? Mas será que vai ter que se desfechar cada vez que a gente botar os pés? As coisas estavam, de fato, complicadas. Mas, no fim das contas, eu fiz o que era cabível. Responsabilizei-me por todos os três projetos. Fiz tudo sozinho. Eu sei, Martin. Você já me contou. Com licença, madame. Coquetel de camarão. Obrigada. Quando foi que eu te contei isso? Com licença. Por favor, cavalheiro. Eu estive fora 3 semanas apenas, Martin. A que hora vamos pegar as crianças? Cavalheiro, o salmão. Eu disse pra mamãe que nós chegaríamos lá pela hora do almoço. Ah, lá se vai nossa paz, isso sim. Cavaleiro, com licença, o prato. Obrigado. Você sentiu falta das crianças? Pra dizer a verdade, meu bem, eu nem tive tempo pra sentir falta de ninguém. E nem mesmo de você. Ah, eu morri de saudades delas. O pão e as torradinhas estão logo aqui, madame. Obrigada. Ah, eu te contei. O McIntosh finalmente conseguiu aquele emprego na Escócia. Ah, é mesmo? Com licença, sim. O Lambrusco. Lambrusco. Vamos ver esse rótulo aqui. Denominazione di origine controllata 85. Tudo bem. Grato, cavaleiro. Você providenciou para alguém desse uma checada na calefação do quarto? Um homem da calefação vem na terça-feira. Parece que vai precisar de peça nova. Olha, nem pensar. Peça nova eu não pago, eu não vou jogar dinheiro fora em bombagem. Em férias você joga, né? O senhor quer experimentar? Pronto, peraí. Não está bem na temperatura ambiente, não, mas pode servir, tudo bem. Grato. Madame? Para mim chega, obrigada. Você está tentando me chatear de propósito, hein? Obrigado, madame. Você vai ou não vai acabar a sua entrada, hein? Eu não quero mais. Eu deixo a garrafa aqui na mesa do senhor. A madame já acabou? Acabei, obrigada. Madame não gostou? Gostei, mas eu estou sem apetite. Obrigado, madame. Eu não entendo por que você pede a comida se você não vai comer, hein? Eu acho apenas que é muita ousadia. Não, meu bem. Eu juro que não. Com licença, o vinho. Obrigado. A qualidade da esposa é importantíssima. Se você tem um executivo responsável por, o quê, 200 ou 300 homens, às vezes é vital que ele esteja casado com a mulher certa. Por quê? Porque ele tem que ter um relacionamento estável. Tem que ter uma mulher que não vá de repente abandoná-lo. Mas ela não vai participar do trabalho dele, vai? Vinho, madame? Não, muito pouco. Obrigada. Então eu acho que a firma não deveria se meter na vida dos outros. Eu sinto muito. Com licença, sim? Eu não estou entendendo o que, é que você está falando, Emma. Eu disse quem é ela. Ela é quem, Emma? Quem é ela? É, com licença, desculpe. Continua a mesma e sem... Vê se entende o que eu estou dizendo. Por mim, você poderia estar fabricando geleia. Geleia? Você passa o tempo todo no escritório. Trabalha em casa quase que a noite inteira. Mal fala com as crianças. E eu não tenho a menor ideia do que é que você está fazendo. Com licença, os pratos posso retirar? Olha, querida, mesmo eu explicando, você não entenderia. Eu não acho que a situação seja das mais adequadas a esse tipo de papo, Emma. Pois eu acho adequadíssima. Não num restaurante, Emma. E por que não num restaurante? O linguado, madame. Obrigada. Você vai fazer uma cena pra quê, Emma? Não estou fazendo cena, eu fiz uma pergunta normal. Quem é ela? O filé do cavalheiro. O que interessa isso? Interessa porque eu quero saber. Obrigado. E quem foi que disse que tinha outra mulher, Emma? Ora, meu bem, eu não sou nenhuma idiota, não é mesmo, Donald? Eu posso ser tudo, menos idiota. Você quer falar mais baixo, Emma, por favor? Eu não falo mais baixo coisa nenhuma. Batata do sotê, madame? Não, obrigada. É cenoura? Não, obrigada, eu não quero mais nada. É brócolis? Mais nada. Você quer ter mais modos, Emma? É batata sotê pro cavalheiro? Por favor. Uma coisa eu te digo, benzinho. Se essa vagabunda passar pela minha frente, eu arranco o cabelo dela. Você quer parar, Emma? Você quer se conter, pelo amor de Deus? É cenoura, cavalheiro? Sim. Você pode dizer isso pra sua queridinha? É brócoli, cavalheiro? Não, pra mim é só. Eu não quero mais nada. É, pois não, cavalheiro. Mas absolutamente nada, tá entendendo? É perfeito, cavalheiro, perfeito. Com licença, sim? Não é possível. Isso, não é isso aí. Eu estou pouco ligando para o seu trabalho e você não se interessa um mínimo pela minha vida. Ponto. A gente não tem nada em comum. Não, vai devagar. Não é assim, não. É sua lagosta, madame. Obrigada. Eu me interesso pela sua vida, sim. É mesmo, é? É claro. Mentira. De jeito nenhum. É frango à caçadora, cavaleiro. Eu estive fora 3 semanas. Você se interessou em saber onde é que eu estava? Obrigado. Eu sabia onde você estava. Sabia, é. Onde é que eu estava? Você estava na Espanha, Mallorca. Olha, Benzinho, eu não estava em Mallorca. Eu estava em Roma. É, verduras para o cavalheiro? Cenouras apenas. Em Roma? O que é que você estava fazendo em Roma? Eu estava com Donald Pierce em Roma. Donald Pierce? Assim tá bom, obrigado. E o que é que você estava fazendo em Roma com Donald Pierce? Eu passei 3 semanas num hotel em Roma com Donald Pierce. Santo Deus! É batata sotê pro cavalheiro? Oh, meu Deus do céu! Com licença, cavalheiro. Não, ele não vai querer mais nada, não. Obrigada. Pois não, madame. Eu sinto muito. A senhora sente muito, madame? Nada, não. Perdão, madame. É salada? Oh, meu Deus do céu! Azeite e vinagre, madame? Só um pouquinho, por favor. Como é que você faz uma coisa dessas comigo? Eu não fiz com você. Eu fiz com Donald Pierce. Eu sinto muito. Eu me senti assim meio... Eu não sei. Você tem ideia do que fez? Não tem mais importância, Ben. Tá tudo terminado. Foi por isso que eu te contei. Terminado pra você? O que vai ser agora quando ela descobrir? Ela? Ela quem? A Emma Pierce? Você tem ideia do que vai acontecer comigo? O quê? Eu já posso me considerar despedido. Assim que a Emma Pierce souber... diabo. Se tinha que ser com alguém, por que raios tinha que ser com Donald Pierce? Você não entende essas coisas, entende? Pra mim é o fim da linha. Lá se foi minha promoção. Vou ser obrigada a me demitir. É isso que te preocupa? Claro que é isso que me preocupa. Pra senhora basta só a salada? Eu não acredito no que eu tô ouvindo. Onde é que você vai? Você não liga pra mim nem um pouquinho. Onde é que você vai? Eu tô me sentindo mal. Eu acho que eu vou vomitar. Alguma coisa de errado com o pedido da madame? Não, não. Tudo perfeito. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, cavaleiro. Com licença, sim? Pela última vez, você quer se compor? Eu mato essa mulher. Ela passa na minha frente, eu mato ela, Donald. Não seja idiota, irmã. O que você quer, rapaz? Eu só estava servindo o vinho, cavaleiro. Você pode deixar que nós viemos no serviço. Você quer ter mudança de retirar pois agora? Pois não, cavaleiro. Garçom. Madame. Pode levar isso. A madame já terminou? Terminei. Estava uma delícia. Com licença. Estava tudo em ordem, madame? Tudo perfeito. Emma. Acontece que eu não posso comer direito, Emma, na presença de um mulherengo, safado, Emma, e mentiroso. Emma. Emma. Tá. Emma. Bom apetite. Mas olha que porcariada. Joga comida no meu colo todo. Um minutinho, cavaleiro. Eu pego um pano de prato. Olha só isso. Olha só isso. Ô, rapaz, onde é que fica o toalete, hein? Vou ter que me limpar lá. É por aqui, cavaleiro. Por favor. Onde já se viu uma grosseria dessa? Perdão. Olha só, Martin, o que você está fazendo por aqui? Ah, como vai o senhor, senhor Pierce? Eu não sabia que estava jantando aqui. Você, me desculpa, mas como você pode ver, eu tive um pequeno acidente. Mas é claro, sem dúvida, sem dúvida. É partido uma noitada, hein? Exatamente, é isso mesmo. Ninguém é de ferro, certo? É isso, ninguém é de ferro mesmo. Digo, você já acabou de jantar? Ah, não, quer dizer... Vamos fazer uma coisa, eu tenho que dar uma faxina aos cavaleiros por um segundinho. Vamos tomar uma coisinha depois, não vai? Com todo prazer, mas senhor. Mas tá limpinho. Umzinho só. Pronto, pronto. Pode deixar, rapaz, pode deixar que sim, tá bom. Você faz o seguinte, quer trazer depois minha conta no bar, por favor? Pois não, cavaleiro. E traz também do meu amigo também. Pois não. Muita bondade sua, senhor Pierce, muita bondade. Nem pense nisso, Martin, de jeito nenhum. É o mínimo que eu posso fazer depois do seu excelente relatório, não é mesmo? Obrigado, o senhor é quem diz, senhor Pierce. O senhor é quem sabe. E a propósito do relatório, ah, mas eu queria falar com o senhor. Eu gostaria de levantar com você a respeito, sabe? Por exemplo, aquele pedaço que você fala. Duas Mesas para Dois foi escrita por Alan Ayckbourn. Tradução e adaptação, Ivan Lessa. Elenco: Garçom, Valvênio Martins. Donald Pierce, Ivan Lessa. Emma Pierce, Márcia Poole. Martin, Jader de Oliveira. Polly, Dulce Maltês. Técnico de estúdio, Mark Tyrrell. Sonoplastia, Liz Allen. Uma produção do Serviço Brasileiro da BBC, dirigida por Márcia Poole.